Olá! O áudio que você está ouvindo é um teste do futuro feed do meu podcast, A Caixa de Pandora, com Nick Ramos. Este é um áudio simples, apenas para eu aprender como o processo de criar e desenvolver um feed e também aprender um pouco mais como gravar essas coisas, como tudo isso funciona. Então, não se preocupe, o áudio provavelmente não está tão interessante quanto eu gostaria que estivesse, mas de qualquer forma, isso é apenas um teste. Obrigado.